e aqueles que amam a Deus, aqueles que creem no Senhor de todo o coração, eles, primeiro, nunca duvidam da bondade de Deus e nem duvidam da soberania de Deus, porque Deus governa o tempo todo, até quando nós perdemos o governo de uma situação. Você sabe que tem muitas situações que nós perdemos o comando. O exemplo de uma doença grave, não está no teu comando. Não está no comando de um médico, ainda que pode auxiliar, mas quando eu falo comando, eu estou dizendo um domínio total, um domínio absoluto. Isso está em Deus. Uma situação nossa, às vezes com um filho, com uma esposa, com um marido, uma crise. Você pode fazer o seu melhor. Se a outra pessoa não responder positivamente, a outra pessoa não está no teu comando, por melhor que você fez. Então nós sempre vamos ter que depender de Deus. Deus nunca perde a direção. Ou numa linguagem do interior, Deus nunca perde as rédeas da situação. E eu quero hoje à noite falar disso para vocês, dessa palavra, que aquela pessoa que anda com o Senhor, independente das oposições, das adversidades, o Senhor dá a vitória. Vamos lá, capítulo 26 de Gênesis, primeiro livro. Capítulo 26, teve um homem que andou com Deus ali. Um homem que conhecia Deus. E no meio das adversidades, permaneceu com Deus. E o resultado é sempre um, quando nós permanecemos com o Senhor. O resultado é um, qual é? A bênção, a vitória. Diz ali, 26:1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse a Isaque: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Agora verso 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Plantou um e colheu 100, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem e prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado lá nos dias de Abraão, enchendo os poços de terra. Disse-lhe Abimeleque, aquele rei, a Isaque. Disse então, Isaque saiu dali, disse: aparta-te de nós, porque tu já é muito mais do que nós, mais poderoso. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tomou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus inimigos haviam entulhado desde a morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e o chamaram um poço de água nascente. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso, chamou o poço de Ezeque, que significa contenderam, obrigaram conosco. Então, cavaram outro poço. Também por causa desse poço contenderam. E isso, por isso chamou aquele poço de Sitna. partindo dali, cavou ainda outro poço. E por causa desse poço, não contenderam. Por isso, chamou-lhe de Reobote e disse, o Senhor agora nos deu um lugar onde vamos prosperar na terra. Depois dali, Isaac subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não tenhas medo, porque eu estou contigo. Abençoar-te-ei e te multiplicarei a descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os seus servos, e os servos de Isaac, abriram ali um poço. De Gerar, foram ter com Abimeleque, e seu amigo, Alzate, e ficou comandante do exército. Agora o que aconteceu? Aquele Abimeleque que pediu para o Isaac, vai embora daqui. O Isaac foi. Agora aquele homem vem com o seu amigo, Alzate, e o ficou, que era o comandante do exército. E vejam que esses três homens, antes inimigos, disseram para Isaac. 27. Disse-lhes Isaac, por que viestes a mim? Pois vocês me odeiam e me expulsaram do vosso meio. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, agora vamos fazer um juramento entre nós e ti. E façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te haveremos de tocar. E como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Até aqui já é o suficiente para a palavra dessa noite. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Às vezes a gente pode passar algum momento de medo. Nós temos perguntas interiores que por vezes não revelamos a ninguém. Nem as pessoas mais queridas, às vezes a gente não revela algumas coisas do nosso interior. Quando temos uma pressão, alguém de repente diz, mas olha, eu estou sendo perseguido. Independente do que está acontecendo contigo, independente de oposição, de calúnia, de maledicência, ou de alguém te tirando algo, independente disso, se o Senhor está contigo, nenhum mal vai te acontecer. Veja o que aconteceu com Isaac. Veio uma fome na terra. E lembra que o pai do Isaac, o Abraão, quando teve fome também em Canaã, ele foi para o Egito. Arrumou problemas no Egito. Agora, passados muitos anos, vem uma nova fome. E ele está indo a caminho do Egito, porque no Egito é um lugar que ainda que não chova, tem o rio Nilo. Um super rio que na volta do rio nunca existe escassez. Ele estava indo para sobreviver no Egito. No caminho, aqui na terra dos filisteus, o Senhor aparece para ele e diz, não vá para o Egito. Sabe, quando Deus fala conosco, a melhor coisa que temos é obedecer. Não adianta a gente querer discutir com Deus, ou pior ainda, desobedecer Deus. Aqui ele não discutiu Deus, o Senhor disse para não ir para o Egito. Ficou ali. Mas ele podia dizer, Deus, mas a comida está no Egito. A abundância está no Egito. E Deus disse, fica aqui, eu serei contigo. Ele poderia perguntar, aqui Senhor? A terra dos filisteus. É lá hoje onde está havendo as brigas há muitos séculos, olha aqui. Há 3 séculos tem briga lá. Há 3 milênios, melhor. 3 milênios. Lá é uma terra seca. Vocês não veem na televisão? É deserto, é pedra, é areia. O máximo que tem é uma arvorezinha aqui, outra lá adiante. Pois Deus disse para Isaac, fica aqui. Parece difícil obedecer. O lugar não era, humanamente falando, não era bom. Ele estava fugindo da seca, agora vai ficar num lugar que não é bom. E Deus disse, fica aqui. Perceberam? Deus lhe deu uma promessa. Eu vou ser contigo. Por isso eu disse, obedecer a Deus. Ainda que estranho pareça, é sempre o melhor. E aí nós corremos lá para o versículo 12, não foi? Estava havendo tempos difíceis, ele obedeceu no tempo da seca. E diz lá que quando chegou o período de semear, Isaac semeou naquela terra. E no mesmo ano, recolheu 100 por um. Imagina, plantou um saco de milho, de sementes. Colheu 100. Quem entende de agricultura aqui sabe que praticamente, acho que não existe lugar nenhum do mundo que dê 100 por um. Tem alguns aí que trabalham com o meio agrícola. No passado, aqui no Rio Grande do Sul, se colhia trigo, milho, 20, 30 sacas por um. Era uma super colheita. A agricultura foi melhorando, foi evoluindo as técnicas. Agora, os melhores lugares estão chegando a 50. As melhores terras, com a melhor adubação, com a melhor tecnologia, tudo, estão chegando a 50. É uma superprodução. Isaac plantou numa terra, vou dizer, humanamente, não boa para a agricultura. E colheu 100 por um. Resultado do quê? Da obediência. Deus diz, fica aqui. Às vezes Deus fala conosco e algo estranho, mas Deus, aqui pelo meu visual, pelos meus entendimentos, aqui não é bom, Deus. Quando Deus falar contigo, obedeça. Obedeça e você vai ver que você vai semear. Isto é semear. Obediência são sementes. E você vai colher o fruto disso em forma de bênçãos na sua vida. Bom, ele estava ali, prosperou, ficou riquíssimo. O que veio? Os inimigos, ele estava numa terra estrangeira. As pessoas locais lá, os nativos, os filisteus, eles nunca tinham visto uma colheita assim. Viram que aquele homem prosperou na terra deles. Ficaram com inveja daquele homem. Viram no verso... Viram que o Senhor o abençoava, e ali no verso 14, aquele homem tinha bois, tinha ovelhas e um grande número de empregados, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Meus irmãos, se você anda com o Senhor, escuta o que eu vou te dizer e guarda para o resto da tua vida. Pode os teus opositores fazerem o que quiserem, que isso não te toca. Pode fazer. O pessoal da feitiçaria pode matar tudo que é bicho. Isso não toca em ti. O pessoal que tem inveja, agora estão na televisão aí falando, vem aqui tomar um banho, sei de sal grosso, disso, daquilo, para tirar a inveja. Isto é mentira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você anda com Deus, não tem inveja que te pega. Ah, o olho gordo, eles chamam, né? Que olho gordo, meus irmãos. Ou olho grande. O problema é deles, pobre gente. Você que anda com o Senhor. Olha Isaac. Isaac ficou rico, todo mundo invejando ele. Pegou alguma coisa nele? Ele continuava, 100 por um, 100 por um. Era a colheita. Nada toca. Ninguém pode te tocar, ninguém pode te atingir. Quando você está com o Senhor, olha esse moço aqui, Deus disse, não vá para o Egito, ele não foi. Prosperou. Lá naquele local, inveja. Não tem problema. Aí, além da inveja, o pessoal foi lá. Inveja é um sentimento maligno, querendo a destruição do outro. Mas se Deus é por nós, como continua o verso, quem será contra nós? Ninguém. Não tem nada mais seguro do que andar com o Senhor, de ser um crente no Senhor Jesus. Não tem nada mais seguro, nada mais protetor do que andar com o Senhor. Pois bem, os inimigos, além desse sentimento ruim, eles foram lá e fecharam os poços, entulharam os poços. Antigamente, Abraão tinha morado nessa terra. Abraão, pai de Isaac, tinha aberto poços. Numa região de deserto, Ah, quem tem água tem dinheiro, vamos dizer assim. Quem tem água produz as melhores coisas, e eles tinham água. Pois vieram lá e fecharam os poços e disseram, vão embora daqui. Você viu? Verso 1, Isaac foi para Gerar. Verso agora, olhe comigo, verso 17. Então Isaac saiu dali, o próprio rei Abimeleque diz, vai embora. Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar. Lá numa baixada, de repente num lugar que ninguém queria morar, lá estava ele. Saiu de um local e foi para o outro. O que aconteceu? O que já tinha acontecido antes, bênção. Quem anda com Deus, aonde vai, está abençoado. Pode as pessoas te amaldiçoar, eu rogo uma praga para ti, que o diabo te carregue. Não, não, a nós ele não vai carregar. Não vai, irmãos, porque somos do Senhor. As pessoas podem inventar o que quiser, podem falar mal, podem fazer, podem atirar pedra em você, podem furar os pneus do teu carro. A bênção está sobre ti. Elas podem dizer, eu vou fazer algo para destruir a tua vida, teu casamento, tua empresa. Não funciona. Teve um homem, um falso profeta, chamado Balaão. Ele começou bem com Deus, depois se corrompeu esse Balaão. Se tornou um falso profeta. E veio um pessoal que não amava Deus e contratou ele por muito dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel. O Balaão disse, ó, mas eu preciso falar com Deus. Quando ele viu aquele dinheiro, todos os olhos dele brilharam. Ele esqueceu o temor do Senhor. E ele foi lá e consultou Deus, e diz, Deus, tem um pessoal aí me contratando para eu amaldiçoar o teu povo. Ó, se Deus vai permitir amaldiçoar os filhos, né? E Deus disse, não amaldiçoa. Não te envolve com essa gente. Tipo assim, Balaão, sai disso. O Balaão foi lá e disse para aquele pessoal, olha, Deus não permitiu eu aceitar esse super contrato para amaldiçoar Israel. Os mensageiros foram lá e disseram para o rei que queria contratar o falso profeta. Chegaram lá, aquele rei mau, disse para os mensageiros, levem mais ouro, levem mais prata, mais vestes de luxo. Levem lá. Talvez aquele rei estava acostumado a corromper pessoas com dinheiro. E levaram mais, e aí chegou, de novo, brilhou os olhos do falso profeta. Nós trouxemos mais para tu amaldiçoar Israel. Espere um pouco aqui, eu vou lá consultar Deus. E aí Deus disse para ele, amaldiçoa. Como? Antes Deus disse, não amaldiçoa. Agora, na segunda vez, Deus diz, amaldiçoa. Por quê? Sabe, meus irmãos, no coração do falso profeta, ele não estava importando com Deus. E nem com o povo de Deus. Ele viu aquele dinheiro todo. Deus já tinha dito, não faz. E Deus viu que o coração daquele falso profeta queria fazer por dinheiro. E aí Deus, já que teu coração está todo torto, está todo errado, faça. Faça e vais ver o que dá. E aí aquele homem foi lá e fez os seus encantamentos, suas feitiçarias. E a conclusão, ele teve que mandar dizer para quem o contratou, contra Israel não funciona encantamento. Encantamento é um termo que significa amarrar os outros espiritualmente. Isso é um encantamento. Contra Israel não funcionou. Sabe, meus irmãos, quando Deus fala, não faz. E nós queremos insistir em fazer algo. Então Deus diz, vai e faça. E quebre bem a cara. Diz em Romanos capítulo 1. Que Deus era bem claramente contra uma série de pecados. E num ponto chega a dizer lá no Romanos que Deus entregou as pessoas. Depois que Deus falou, falou, falou, Deus não é ouvido, então faça. Mas colha o resultado. Aqui, meus irmãos, nada funcionou contra Isaac. Os filisteus, ele se mudou para esse vale de Gerar. Os servos de Isaac cavaram novos poços. Os filisteus vieram e tamparam os poços. E disseram de novo, vai embora daqui. Isaac pegou as suas coisas e foi adiante. Agora olhe comigo o verso 23. Ele é um homem que está de mudança constante. Dali subiu para um lugar chamado Berseba. Naquela mesma noite lhe apareceu o Senhor. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Quando nós estamos debaixo de perseguição, debaixo de oposição permanente, você também precisa estar em comunhão, em amizade permanente com Deus, para se manter de pé. Deus viu que Isaac precisava de um fortalecimento interior, e aí o Senhor disse: assim como eu fui com teu pai, Isaac conhecia muito bem a história do pai, assim eu estou contigo, não tenha medo, ainda que os inimigos querem pôr medo, ainda que querem semear medo, não tenha medo. Isso vale para nós também. E ali ele levantou um altar e adorou a Deus. Daí vêm os inimigos. Antes os inimigos o expulsavam. Antes os inimigos iam lá, se fossem lavouras, botavam fogo nas lavouras. Fechavam os poços. Agora vem o rei, um amigo do rei, pelo jeito um conselheiro do rei, e vem o comandante militar. E eles dizem algo para Isaac. Você viu aqui comigo? Olha lá. Eles vêm ali no versículo 26 e eles dizem no verso 27. O Isaac disse: mas por que vocês estão vindo a mim agora? Vocês me mandaram embora, me expulsaram. E 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Veja, ande com o Senhor, até aquelas pessoas que não gostam da tua fé, até aquelas pessoas que não gostam da tua conduta que anda com Deus, até aquelas pessoas que não gostam do nosso Deus, vai chegar o ponto que eles vão ter que reconhecer: fiz o mal, fiz o mal, fiz o mal, mas eu vejo essa pessoa crescendo sempre, porque o Senhor é com ela. Permaneça no Senhor. Tudo começou quando Deus disse: não desça ao Egito. O Egito é o lugar da fartura. Não vá para lá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso sustento vem do Senhor. De repente, um patrão está mandando você fazer uma coisa errada. Não faça. Não faça. Mas eu recebo o meu sustento dele. Não. Você recebe seu sustento de Deus. É Deus o nosso sustentador. Ele manda mentir, ele manda enganar, ele manda qualquer outra coisa. Não faça. Mas pastor, eu vou perder meu emprego. Se o Isaac pensasse assim, ele teria que ter ido para o Egito. Porque no Egito estava a comida. E quando ele semeou as primeiras sementes naquela terra, Deus deu a super safra. A super colheita. Permaneça com Deus, confie em Deus, mesmo na adversidade. Mesmo quando a gente não compreende tudo: Deus, aonde o Senhor está me levando? Deixa Ele levar. Eu prefiro que Deus me leve a lugares do que a gente mesmo se levar pela nossa vontade. Às vezes nós erramos, nossas escolhas nem sempre são as melhores, nem sempre são as certas. Isaac obedeceu. Este é o caminho, irmãos. Lembram Deuteronômio capítulo 28? Estão lembrados? Se atentamente ouvires a minha voz e obedeceres os meus mandamentos e guardares a minha palavra, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto dos ventres dos teus bois, lá das tuas vacas, porque era uma linguagem agrícola. Tu serás bendito ao entrar e ao sair. Aqueles que te amaldiçoam por um caminho, por sete caminhos fugirão. Veja, há uma bênção quando você anda com o Senhor. E ninguém pode roubar a bênção da gente. Ninguém. Podem se juntar os filhos do diabo ou todo o inferno. Não podem fazer nada contra ti. Não podem. Mas você tem que ter essa certeza, meus irmãos. Quando você vê alguém entulhando teus poços, entulhar os poços, vamos chamar de tirando o teu sustento. Confia em Deus. Quando você vê alguém falando mal de ti, te estragando na opinião pública, confie em Deus. Quando vê injustiças contra ti, confie em Deus. Não tenta querer passar tudo a limpo, querer, ah, vou fazer justiça com as minhas mãos. Não vai por esse caminho. Eles expulsavam Isaac de um lugar, Isaac ia para outro. E quem vinha atrás? A bênção. Lá Deuteronômio capítulo 28 diz, quando nós obedecemos, diz assim, estas bênçãos te alcançarão. E aí tem uma relação de todas as bênçãos que virão sobre a nossa vida. Agora, quando nós andamos sem o Senhor, tu pode ter todos os amigos do mundo, as pessoas influentes do mundo, tu pode ter todo o dinheiro do mundo e, de repente, aquilo tudo começa a despencar. E você vai perdendo, porque a maldição vem atrás. E a pessoa diz, pastor, o diabo está me pegando. Mas se você deu espaço para ele te pegar, é só por meio do arrependimento nosso que o diabo foge. Não adianta você, pastor, ora por mim, expulsa os demônios da minha vida. Ah, se você não está disposto a obedecer, não vamos perder tempo. Jesus diz que até a situação se torna pior quando alguém tem os demônios expulsos e não continua andando com o Senhor, a situação fica 7 vezes pior. Isaac, um homem de obediência. Um homem que confiava em Deus quando o expulsavam. Talvez você já passou coisa parecida com Isaac. Pode ter sido injustiçado numa situação. Tem horas parece que os inimigos estão levando vantagem. Tem, eu reconheço. Tem hora que parece que o malfeitor está ganhando. Ele que se dá bem. Eu sei, parece sim. E por um tempo até se dão bem. Por um tempo. Mas a vida não é constituída de um tempo, de dois tempos. A vida é uma longa história. E nós temos que ver a história toda. Tanto nossa, quanto daqueles que não querem crer, daqueles que se opõem à fé verdadeira. Pois aí vem o pessoal e quer agora fazer, nós vimos que Deus está contigo. Faz um juramento conosco, Isaac. Faz uma aliança conosco, Isaac. Porque tu és o abençoado do Senhor. É fantástico isso aqui, irmãos. De as pessoas reconhecerem que Deus está na nossa vida. E que nós estamos em Deus. A pior coisa que pode acontecer, alguém dizer, olha, eu vejo que você vai à igreja, mas eu não vejo os frutos na sua vida. Ah, isso é terrível. Jesus um dia disse, se o sal vier a perder o seu sabor, então ele não serve para mais nada, só ser jogado fora e pisoteado pelos homens. Então, se uma pessoa se diz cristã, mas não anda com Deus, não tem o sabor do céu na vida dela, as pessoas vão debochar de nós. As pessoas nem que não falam na nossa frente, alguns falam, e tomara que falem. Mas quando eles estão longe de nós, eles vão debochar, olha a fé daquele lá. Ou na hora da crise, que tem que ter fé, desespera. Na hora que tem que ter posição, se esconde. Não, meus irmãos, não seja assim, mas seja como Isaac. Perdendo, aparentemente perdendo, sendo enxotado, vai embora, vai embora, vai embora. Um dia os inimigos vêm e diz: vem cá, Isaac. Nós queremos fazer uma aliança contigo. Nós te fizemos mal, mas nós não te derrotamos. Porque vimos que Deus está na tua vida. Isaac fez aliança com eles. Não é agora dizer, aquela pessoa que reconhece que errou. Ah, viu, agora eu te disse. Viu só como tu estava errado e aí nós humilhamos. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. As pessoas reconheceram e pediram. Isaac, porque tu cresceu tanto. Tu estás como dominando a nossa terra toda. Tenha compaixão dos nossos filhos. Não faça mal para os nossos filhos. Porque nós fizemos mal para ti. Vejam. Quando as pessoas que não concordam conosco. Nem todos vão chegar a esse reconhecimento. Mas esse rei, Abimeleque, e os seus dois amigos e autoridade, foram humildes o suficiente para dizer, erramos. lá no nosso país, nossos empregados erraram contra vocês, tampando os poços de vocês, entulhando. Mas nós vimos que o nosso mal não pôde te vencer. É isso, irmãos. Nenhum mal vai te vencer. Nenhum. Tu acredita no que eu estou falando? Tu acredita? Você andando com Deus. Eu sei, tem horas, sim. Tem momentos que nós estamos mal na foto. E o inimigo está bem na foto. As pessoas falcatrua, elas estão bem na foto, aparentemente. Mas volto a dizer, não fica irritado com isso. O Salmo 37 fala, não te irrita. Não fica raivoso quando o malfeitor prosperar. Não fica. Calma. Deus cuida deles. Tu não precisa fazer nada contra eles. Deus vai fazer. Mas você andando com Deus, Deus fará muito por ti, porque Deus faz questão de honrar os seus filhos, também diante das pessoas. Também diante das pessoas. Às vezes tem alguma irmã, o marido não é cristão, e você está ali remando, remando, remando. Calma, você vai ganhar seu marido. Tem marido cristão sozinho na igreja, a esposa não é, às vezes os filhos não são. E você, mas pastor, eu estou orando tanto tempo. Esta semana uma irmã me procurou e me disse, pastor, eu já tinha desistido de orar para o meu marido. Já tinha largado de mão. Ouvi a pregação domingo aqui agora na igreja e voltei a orar por ele. E mais, eu quero levar meu marido para Cristo. Tinha desistido. Às vezes anos, anos, anos, não acontece nada. Parece que Deus está surdo, Deus está cego, Deus sumiu. Calma. Mas pastor, já faz 30 anos, calma. Sabe quantos anos Abraão levou para receber o Isaac, o filho da promessa? 40 anos. A promessa desde a primeira vez feita, até nascer o menino, foram 40 anos. Dá para entender porque ele é o pai da fé? E Abraão gerou Isaac. Isaac aprendeu a fé com quem? Com o pai. Meus irmãos, o melhor lugar de aprender a fé, pais e mães, atenção. O melhor lugar de aprender a fé é dentro de casa. Ou de ensinar a fé para os filhos, é dentro de casa. Não vem que, pastor, aqui está meu filho, dá um jeito nele. Não, não faz isso comigo, né? Se você que mora todos os dias com ele não consegue dar jeito, joga ele para nós. Não. Isaac sabia, vamos dizer assim, apanhar quieto. Ter seus poços entulhados e pegar o seu acampamento e ir adiante. Porque Deus estava com ele. Chegava lá, abria novos poços, achava água. De repente ninguém achava água, Isaac achava. Plantava, não dava quase nada, Isaac plantava 100 por 1. Por quê? Porque Deus estava com ele. Os inimigos faziam de tudo, mas não prosperavam. Naqueles maus intentos, não prosperavam. E eles próprios vêm a reconhecer. Tu és o abençoado do Senhor. Quantos abençoados do Senhor tem aqui, irmãos? Muitos. Amém, é isso aí. Quantos estão andando com Deus? Muitos. Continue andando com Deus, meu irmão. Hoje é uma palavra para te fortalecer. Continue andando com Deus. Pode ser que tenha irmãos aqui debaixo do mau tempo. Continue andando com Deus. Eu disse para o irmão Osmani, ontem lá no hospital, ou outro dia, não lembro, um desses dias aí, ele mal, mal, mal. Eu disse que o apóstolo Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu quero viver com o Senhor, mas eu quero morrer para o Senhor também. Porque viver sem o Senhor é a pior coisa que tem no mundo. E morrer sem o Senhor é pior do pior. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer passemos dias tranquilos ou dias difíceis, estamos com o Senhor. E o Senhor está conosco. Deus para formar um homem, Deus para formar uma mulher cristã leva muitos anos. Não por causa dele, por causa de nós. E aqui tem um homem sendo testado na sua fé. Isaac também está sendo testado na sua fé. Aparentemente tem perdas, mas o Senhor sempre o leva a um lugar alto. O Senhor fez isso com ele. E foi de teste, de prova em prova, o Senhor sempre o levantava. A esse ponto de os inimigos dizer, não conseguimos te vencer, queremos nos aliar a ti. Olha, quando os outros vêm e dizem, eu quero ter a tua fé também. Eu quero ter o teu Deus, porque eu estou vendo que é a melhor forma de vida, é viver com o Senhor. É ou não é, irmãos? Quem tem vivido com o Senhor é. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Tu és o abençoado do Senhor. Tu és o abençoado do Senhor. Não vá comer no Egito. Egito significa, nesse caso, lugar de perdição. Lugar de aprisionamento. Lugar de idolatria. Não vá comer no Egito. Não te alimenta disso. Isso mata a fé. Te alimenta daquilo que Deus diz. Eu gostaria que você pudesse hoje à noite renovar o teu compromisso com Deus. Quero, pastor, mas minha vida está destruída, Deus. Minha vida está toda esculhambada, pastor. Eu estou debaixo de provação. Eu quero te dizer, honra a Deus. E tu vai ver o que vai acontecer contigo. Não é de um dia para o outro, viu? Porque plantar e colher não é de um dia para o outro também. Mas leva às vezes meses, mas a colheita virá. Você pode assumir, quem já tem o compromisso, refaz o compromisso com Deus. Quem não tem compromisso com Deus, começa hoje. Começa hoje um compromisso com Deus. Pastor, eu estou perdendo na minha vida porque sou crente. Continua perdendo. Continua. Sabe o que vai dar? Uma grande colheita lá adiante. Mas tem que ter paciência para deixar o fruto nascer, crescer e a fazer a colher. Tem que ter paciência. Pessoas impacientes nunca colhem os frutos. Isso na agricultura vale, mas na fé mais ainda. A impaciência é um sinal de incredulidade. Você quer renovar seu compromisso? Não interessa o que está acontecendo. Ah, mas pastor, tu não sabe a minha vida. Tem problema? Deus sabe. Deus sabe. E se você nunca entregou a vida para Jesus e experimentou esses milagres que Isaac experimentou, você vai começar a experimentar. Vai. Não interrompa o processo que Deus está fazendo na tua vida. Deixa. Afinal, é Ele que reina sobre todas as situações. Fale com Deus por um momento, a sós. Fale com o Senhor. Se pessoas fecham portas, fecham oportunidades a você, saiba que não são pessoas que abrem oportunidades, é Deus. Se você tem que se vender para conseguir algo nessa vida, se você tem que renunciar à sua fé para conseguir algo, não faça mais isso. Esse é o caminho que leva para o Egito. Mas se você se mantém, ainda que com perdas iniciais, Deus vai te honrar. Ah, Deus vai te honrar. Talvez você pergunte, mas é assim, Senhor? E Ele dirá, sim. Deixa eu trabalhar na tua vida. Deixa eu agir. Porque quem luta contra os filhos de Deus, está lutando contra Deus. E mais uma vez, repito o que o apóstolo Paulo disse. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Quem? A resposta: ninguém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Tua palavra é tão cheia de detalhes e riquezas. É um tesouro que não acaba nunca, Senhor, renovando a nossa fé. E quem está aqui, Senhor, ou todos nós podemos, estamos renovando o nosso compromisso contigo, um compromisso que queremos andar contigo. Ainda que haja oposição, ainda que pessoas venham nos trazer prejuízos iniciais, escolhemos andar contigo. Você pode dizer: eu escolho andar contigo, Senhor. Eu escolho te amar. Eu escolho te colocar em primeiro lugar da minha vida. Obrigado, Senhor. Ainda que me mande de um lugar para outro, se o Senhor for comigo, então o resultado será sempre o mesmo: vitória. Vou prosperar, Senhor, naquilo que fizer. Obrigado, Deus, que ninguém pode te vencer, ninguém pode se atravessar no teu caminho e impedir que o Senhor faça algo e que o Senhor nos abençoe. E ninguém pode nos amaldiçoar, Senhor, estando nós contigo. Que segurança, Senhor, que segurança temos no Senhor. Bendito és tu, Pai, bendito és tu. Se tem pessoas aqui sofrendo, Pai, pessoas dentro de uma grande tribulação, o inimigo de repente ali provando, o inimigo trazendo testes, mas nós sabemos que até o diabo não pode fazer nada sem autorização do Senhor. E se o Senhor autorizou, é porque até isto vai nos edificar a vida. Glória a teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Te peço, fortalece a nossa fé. De quem também está começando no teu caminho, conhecendo o Senhor, te revela cada vez mais aos irmãos pequeninos que começam a trilhar na estrada do teu reino, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E a gente viu que aonde Isaac ia, ele achava água. Quantos poços eles abriram aqui, Senhor? 7 poços eles abriram. É porque o Senhor estava com eles. Obrigado. Onde vamos, a tua bênção nos acompanha. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é invencível. Ninguém te derrota. E nós no Senhor somos igualmente invencíveis. O apóstolo disse: somos mais que vencedores. Glória a teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nos ajuda a ouvir a tua voz e obedecer-te. Então, o nosso futuro está garantido no Senhor. Obrigado. Amém, Senhor. E amém. Amém, irmãos. A coisa mais importante para nós pais, que podemos deixar aos nossos filhos, é ensinar o que Abraão ensinou para Isaac: o caminho da fé. A maior herança, pai e mãe, que podemos deixar, a maior, é a fé para os nossos filhos. Bens, se pudermos, vamos deixar também. Se dá para facilitar a vida deles em alguma coisa, mas deixa eles também conquistar as coisas deles no devido tempo. Se você deixa a fé para o seu filho, com essa fé o seu filho vai para o céu. Se você deixa um grande patrimônio, se o filho não souber administrar, dura 2, 3 anos, 4, 5 e acabou. E tudo que você fez a vida inteira, 80 anos, acabou em 5. Eu acho que eu estou sendo bem positivo quando os filhos vão torrar a herança. Agora, se você deixar a fé, teu filho vai adquirir mais bênçãos materiais ainda, porque ele vai andar com Deus também. E além das bênçãos materiais, teu filho vai para o céu. Então, o dia que a gente vai sepultar o pai e o pai era crente, e nós crentes, o máximo que nós vamos dizer para o pai e para a mãe, até logo. Daqui um tempo te vejo de novo. Se nós não deixamos herança de fé para os filhos, então vai ser duro ter que dizer ali no dia do sepultamento, adeus. No sentido de nunca mais nos encontraremos.